agora. Que este alto jogue tudo pra fora. Hoje é dia de celebrar. Enquanto falta pra essa porra de mundo acabar. Seja dono do seu pensamento. A felicidade está em cada momento. Seja dono de sua cabeça. Mas sabe o que dizer para falar o que pensa. Você corre, corre. Será só ilusão a nossa herança.